Olá, jagunçada cabisbaixa. É com pesar que começamos mais um Pilha de Gibis, o podcast mais triste da internet. Velando esse programa comigo, está de volta aquele que nunca foi, Marquito. Estou aqui em pesar, acompanhando a procissão. O Batman está do meu lado. Junto com ele, o degustador de miolos, Vitor Azambuja. Gostaria de pedir um minuto de silêncio pela marcha fúnebre errada que o Dão cantarolou no começo. Oh, tá errada não. O cara sabe que tá marcha fúnebre, velho. Tá muito errada, cara. Eu tava tentando entender o que ele tava fazendo, mas tudo bem. Bom, estamos todos aqui muito tristes para fazer esse programa. Primeiro, né, de forma literal, porque é o Pilha de Gibis. Segundo... Que isso? Segundo, porque... Pilha de Gibis é o podcast menor de um outro podcast chamado Sete Agunços da Derrota. Cara, vocês têm problema, vocês ficam se depreciando. Vocês têm uma autoestima muito baixa, cara. Vocês têm baixa autoestima. Vocês é muita gente, viu? É só eu mesmo. Não, vai fazer uma terapia, vai. Você é mais que isso. Você é mais terapia? Bom, primeiro por causa disso, né? E segundo porque a gente foi às lágrimas quando foi reler esse clássico absoluto, o maior personagem das histórias em quadrinhos dos Estados Unidos, disparado. Eu tô falando da continuação da morte do Super-Homem, Funeral para um Amigo. Senta que lá vem a história que vai ser complicada agora, viu? Esse arco saiu aqui pela primeira vez em 4 edições quinzenais publicadas pela editora Abril 4 meses depois que eles publicaram a morte, em março e abril de 94. Cada edição com duas histórias. É bom lembrar que o evento A Morte do Super-Homem, né, não saiu de forma especial, encadernada, capa dura, nada disso. Como falamos no programa em que tratamos especificamente da morte, né, tá aí o link no post, esse evento seguiu pelas 4 revistas de linha que o personagem tinha naquela época, que são elas Action Comics, Superman, Adventures of Superman e Superman Man of Steel. Funeral saiu dessas mesmas revistas, respingando apenas em Liga da Justiça da América, que na época era comandada pelo Dan Jurgens. Aliás, a primeira história que abre esse especial da Abril saiu na revista da Liga, e eles fizeram bem bolado e juntaram com Adventures of Superman, pegando apenas algumas páginas, ou só o começo da história da Liga, né? O resto é completado com Adventures of Superman. O resto da história, dessa história da Liga, saiu aqui apenas em maio de 95, um ano depois, né? Em Liga da Justiça e Batman, número 10, cuja capa é aquela que tem o Jumbo Valley vestido de Batman e não de Azrael, dando uma surra federal nos meliantes, e o Robin tá assistindo assim tudo, saber o que fazer. Vocês lembram, né, dessa capa? Ele tá dando um soco assim no cara e o Robin tá atrás. O Robin. Esse cara não bate bem, sabe? Começa aí. Se me permitem a viagem, né? Porque assim vocês sabem, né? Meu ofício é esse. Não consigo evitar esses pantins. Funeral 4, só pra gente ter só a título de exemplo pra saber como tava bagunçado a cronologia nesse momento. Funeral 4, que saiu em abril de 94, tem a edição 21 de Superman Man of Steel. Nesse mesmo mês, a revista do Superman que saiu aqui pela Abril foi a edição 118. E nela temos Superman Man of Steel número 6. E ainda tem mais. A edição anterior, de março, ou seja, Superman 117, tem Man of Steel 4. Ou seja, eles pularam a edição 5, que deve ter saído depois. Eu sei que saiu depois, porque a próxima, a Superman 119, tem Man of Steel 2. Ou seja, tá tudo bagunçado. Nesse meio aí, né, enquanto rolava os especiais da morte do Super-Homem aqui pela Abril, né, nesses intervalos de 1, 2 meses, a revista mensal do personagem estava seguindo normalmente com a cronologia antiga que desde o começo da Abril. E aí nesse período aqui, de comecinho de 94, quando tá saindo o Funeral, nesse tempo aí tava saindo uma luta do Superman contra a Intergang. Deixa eu lembrar dessas porra também, né? Ah, isso era muito bom. Essa luta da Intergang é aquela que acaba culminando no finalzinho, no começo da morte do Superman, não? Não, ainda não. Ainda não, né? É, não, porque a gente tava falando que o Abril, ela teve que adiantar muito, né, a publicação da morte do Super-Homem aqui no Brasil, porque todo mundo tava querendo ler aquilo, né? Tinha saído pouco tempo nos Estados Unidos, e eles tiveram que correr pra publicar. E eles, na revista mensal, eles continuaram publicando as histórias normais, né? Continuando a cronologia da Abril. Então, chegou uma hora que teve que alcançar mesmo, né? E pelo jeito, com o funeral para um amigo, eles continuaram com a cronologia adiantada, né? É um ano e meio de delay aí entre um e outro. Entre o que tava saindo lá fora e o que tava aqui, quando eles adiantaram, né? Mas bom, mas sim, enfim, resumindo a história, por que tá falando disso tudo, por quê? Porque nesse caderno da Panini, vamos começar logo pela parte ruim, eu mesmo fiquei com a impressão que Funeral é uma história única, né? Só muda os desenhistas. É uma história, sei lá, de umas 30 páginas, que só muda o estilo do traço. Eles não publicaram tudo que saiu na época, né? Apenas as histórias referentes ao funeral do Super-Homem, ou seja, aquelas que tem alguma coisa sobre aquele pedaço ali do funeral. Porque a ideia do funeral, assim, na verdade, né, é mostrar como tava o mundo sem o herói, né? Que também é a ideia, no final das contas, do evento todo, né? É mostrar a importância do Super-Homem por meio da sua ausência. Só que se você pegar aquelas legendas que vêm das histórias originais, né? Ali no rodapé, você vai ver que esse caderno da Panini tem algumas edições com menos de 5 páginas, que, no geral, é somente o luto da Lois Lane e dos Kate, né? A história que tem no caderno da Panini só é isso. A Lois lá sofrendo e o pai e a mãe do Clark lá vendo como é que faz pra resolver as coisas. Por isso eu pergunto agora, Vitor Azambuja, conte sobre a história desse encadernado ou a falta de história, né? Tava até preocupado que não ia conseguir falar nesse podcast, obrigado. Desculpe. Então, como eu ia dizer lá no começo, né, que a gente foi reler, não, a gente tentou reler, pelo menos eu fiquei só na tentativa, porque, né, tranquilo que estava de ter o encadernado da Panini, nem peguei lá os meus formatinhos de funeral para um amigo e também um especial que a Abril lançou para complementar essa fase de histórias, que foi o Super-Homem Além da Morte. É, tranquilo que estava, nem peguei para dos armários da casa da minha mãe lá os meus formatinhos, porque eu tinha o da Panini. Quando eu fui ler, eu percebi que transformaram 10 edições, praticamente, em duas, né? Pegaram só as histórias que giravam, então, em torno do luto da Lois Lane e dos pais do Superman, os Kent, e esqueceram completamente tudo que dizia naquelas histórias, que eram, na verdade, as repercussões de como os outros heróis estavam lidando com a morte. A Liga, o Batman, né? Enfim, a própria Supergirl, ela tem um destaque nessa fase, né, que inclusive ela chegou a ter uma edição especial da Action Comics que saiu como... A Action Comics, ela saiu assim, Superman in Action Comics, com o título do Superman em destaque, não tinha o título da Action Comics em destaque, era tudo Superman, The Adventures of Superman, Superman em destaque, Superman, The Man of Steel, Superman em destaque, e a Action Comics na época estava assim, Superman in Action Comics, e teve até uma edição que foi a 685 e a 686 da Action Comics, que saiu como Supergirl em Action Comics, que era aquela Supergirl que eu acho que até foi eliminada da cronologia, que é a Supergirl que era uma de protomatéria, né? A Supergirl controlada pelo Luthor. E ela ainda Supergirl Chiclete, né? Supergirl Chiclete, E ela ainda teve uma edição especial chamada Supergirl e a Luthor, ou Luthor Team, que era uma equipe de heróis artificiais que o Luthor, na época o Lex Luthor II, estava criando. E nada disso tá nesse encadernado da Panini. Estão nessas edições... apesar de o Dão já ter apontado aqui, por exemplo, uma revista da Liga saiu cortada e eles cortaram também uma página, né? Eu tô olhando aqui no guia. Foram 5 páginas da JLA 70, uma história do Jurgens, e 21 páginas dentre 22 da Adventures of Superman 498. Então a Abril também não lançou isso aqui completo nessa coleção. Mas a Panini acabou lançando muito menos. Eu só queria deixar claro é que em nenhum momento essa edição desse encadernado da Panini fala que eles fizeram isso. Se você pegar, eu tenho a edição de 2009, tá? A primeira do volume 1 do encadernado da morte do Superman. Você vai ler lá atrás. Essa edição, compilada pela DC nos Estados Unidos, ok, segue o formato americano. Possivelmente eles já estavam tentando se defender aí, né? Reúne o arco, a morte do Superman, funeral para um amigo e o início de O Retorno do Superman, trazendo todos esses arcos pela primeira vez no formato original. Se você olhar na galeria de capas, estão lá as 8 edições que compõem o que se chamou, né? Lá fora já tinha esse nome, Funeral for a Friend. Mas em nenhum momento tem a ressalva de que são trechos dessas 8 edições que estão ali compilados. Então, né, Panini, ok, seguiram o modelo americano, mas poderiam ter tido o cuidado de escrever assim, trechos de funeral. funeral para um amigo. Ah, mas não, aí você tá, tá querendo, tá exigindo demais da Panini, né? Isso aí deve ser aquilo que a gente já falou em... A gente fala direto disso, tanto no grupo lá da gente, quanto eu acredito que a gente já tenha falado em podcasts também, que é aquela limitação de se lançar o que é compilado lá fora, né? A edição tal qual é lançada lá fora. Então, como aqui, como essa edição encadernada, essa edição de luxo foi lançada dessa forma lá fora, e a Panini acaba simplesmente copiando e lançando da mesma forma aqui, né? Então, muito provavelmente, essa picaretagem foi feita lá fora também. O mais surpreendente é a gente finalmente achar um gibi que o da Abril está mais completo que o da Panini, né? Isso é muito foda, velho. Eu acho que até hoje, em número de cortes, só a Terra-X da Mythos ganhou da Abril, né? Eu não cheguei a reler para gravar o podcast O Funeral para um Amigo. Isso me lembra muito o encadernado de... Queda do Morcego, aquele único encadernado de Queda do Morcego que a Panini lançou, que também coloca lá uma caralhada de edições, e quando você vai olhar lá no expediente, às vezes tem 3-4 páginas de uma determinada edição. Porque, como é bem no comecinho, eles, principalmente aquelas edições de que é do universo do Batman, mas não é do Batman em si, eles pegam só aquelas páginas que fazem referência à queda. Isso aconteceu também quando a Panini republicou Massacre, lá em 6 edições. Também tinha algumas edições que também só tinha... Tinha edição que só tinha uma página que foi publicada no encadernado. E tá lá mostrando aquela edição, só que só foi publicada uma ou duas páginas. Então, não foi exclusividade desse volume 1 da morte do Superman, não. Mas no caso desse da morte do Superman, as histórias que eles tiraram faz parte do negócio. Exato. Todo, né? Que o Victor falou. É só a repercussão dos outros heróis, porque do jeito que tá, parece que só a Lois tá sofrendo, né? E assim, e o pior, não, o da Lois é pior, porque ela tá muito arrasada, não fica claro, mas todo mundo tá achando estranho, porque ela não fala do Clark, né? Ela só fala do Super-Homem, né? Os caras falaram, pô, mas e o Clark? E ela, beleza, o Clark, mas o Super-Homem, quem? Né? A quem? Pegou muito mal, velho. Claro, quando voltou com forma de corno. E pior, porque uma coisa seria se eles tivessem usado uma página da revista do Batman, uma página da revista da Liga, repercutindo. Mas essas revistas são todas do Superman e elas são sequência direta, né? O que que aconteceu? Eles lançaram, como a gente já comentou, nas revistas mensais, a morte. Aí tem 2 meses, né? 8 edições das 4 mensais, que é o Funeral para um Amigo, com as repercussões, e aí já começa o Reign of Superman, que é o retorno do Superman. E a Panini me lança toda a morte na íntegra, inclusive a gente comentou, a primeira edição tá toda lá, com a luta do Superman lá contra os seres do subterrâneo, que Abril não lançou na época nem encadernado, né? Tá lá também, pelo que eu vi, tá todo o retorno do Superman, e aí só o funeral que ficou capenga. Por quê? Era tão ruim assim as histórias que não podia lançar, era uma sequência direta, eram histórias diretamente conectadas ao que a gente tá lendo, sabe? Não ia ficar tão perdido, ficou perdido do jeito que colocaram, porque, por exemplo, a Lois tem uma hora que ela tá em Metrópolis, aí ela vai pro Kansas, aí ela já tá voltando pra Metrópolis, aí ela vai e decide que ela tem que olhar o túmulo do Superman, mas você não entende por que ela tem que olhar, e num momento o pai do Superman já leu que o túmulo do Superman foi arrombado e roubaram um corpo, mas isso não aparece na história, que se não me engano é a Supergirl que descobre que o corpo do Superman foi levado embora. Aí lá no reino do Superman a gente vai descobrir que esse corpo quem levou foram os robozinhos lá da Fortaleza da Solidão, né, o Kelex. Só que do jeito que você tá lendo ali, termina assim, o corpo do Superman foi roubado, ponto. Não fez sentido, sabe? Não ficou legal. Com esse tipo de material que saiu nas mensais, você não pode usar tesoura assim tão indiscriminadamente, sabe? É tão gritante esse negócio do violar o túmulo dele, porque a capa, né, tem uma capa, que é o Supergirl chegando no túmulo, né? Acho que a capa do especial da Abril, das 4 edições, é a terceira. Uma das melhores cenas que tem pra mim desse pedaço do Funeral para um Amigo é aquela do cortejo, né? Aquela página dupla, que é da de Man of Steel, se não me engano, que é da Lois Simons com Joe Bogdanov, né? Que é aquele cortejo bonito, com os heróis assim atrás, né? Ele, uma carruagem puxando o caixão e os heróis atrás. Aí mostra a comoção, né? Os populares, né? Se lembrando dele, uma galera tentando faturar em cima do acontecimento. Ela mostra muito bem isso. Os heróis só aparecem nesse momento. A Mulher Maravilha, por exemplo, só aparece agora, né? Assim, o cara apanhou pra caralho do Apocalipse e ela não foi fazer porra nenhuma, né? Ela só aparece já nessa hora do cortejo. Não, e o único herói que faz alguma coisa na história é o Robin. Indo lá pra cima de um cara que tava criando um tumulto lá em cima do... Aliás, aquele cara que cria o tumulto pra cima do Olsen é o empresário do Superboy Havaiano depois, né? Ou é outro cara, porque isso, é igualzinho. É ele mesmo. Eles não chegam a falar o nome, mas é ele. É só o Robin aparece batendo um papo com o Jimmy Olsen ali, como se fossem amigos de infância. Eu fiquei me perguntando, aonde é o Robin? O Tim Drake, né? O Robin Tim Drake, né? Conheci o Jimmy Olsen, cara. Porra! Eu tenho que falar, essa cena, além de me marcar muito, é mais uma cena que eu gosto muito do Super-Homem, que é desenhada pelo Joe Bogdanov. Eu não gosto nem um pouco desse filho da puta, mas ele tem um bocado de cena que eu acho foda, véio, que é coisa dele. Aquela capa do Zero Hora, que é o Superman rodeado de Batman, eu adoro aquela capa, véio, e é dele também, né? Mas eu vou te falar, eu gostava dele num formatinho, que não dava pra ver que era tão feio desenho. Era muito melhor. Não, mas no formatinho era melhor mesmo. No formatinho, eu vim saber que a capa era dele já depois, muito depois de velho. Porque essa capa no formatinho é muito massa. Quando você dá aquela ampliada nela, o negócio fica meio... É uma capa do do Batman, né? Não é da minissérie da Zero Hora, né? É, de uma tainha, é. Agora me diz uma coisa, você falando de imagem assim impactante. Aquele pôster que foi lançado aqui no Brasil, acho que junto com a... se eu não me engano, foi junto com a morte, que é aquela imagem dos seis heróis carregando o caixão com todos os personagens, todos os heróis da DC no fundo. Ela foi uma imagem promocional para o funeral para um amigo ou ainda era da morte do Superman? Vocês sabem dizer? É do funeral. É do funeral, né? Aquilo, eu acho, aquilo foi lançado aqui no Brasil com um pôster daquilo. Eu ainda tenho aquele pôster. Quer dizer, eu acho que eu ainda tenho aquele pôster lá na Jurgens, casa da minha mãe. Né? É, do Jurgens, exatamente. Do Jurgens, né? Aquele pôster é muito bonito, cara. É, não, é um trabalho excelente até por mostra mais heróis até do que aparece propriamente no funeral, né? Sim, porque ali aparece todos os heróis da DC, né? A gente vai colocar uma imagem desse pôster aí no post, né? Eu até tô olhando, ao que parece, isso aí foi inclusive capa de um TP desse lá fora, do encadernado do funeral para um amigo. Ó, o TP do funeral para um amigo, propriamente dito do americano, ele é a Action Comics 685 e 686, lembrando que são dois meses de história sem o Superman. É Adventures of Superman 498 a 500, que já era uma edição especial também, né? Justice League of America 70. É, Legacy of Superman 1, tem mais uma ainda que não saiu aqui. Supergirl Lex Luthor Special, número 1, que é essa que eu falei, que era Supergirl Team Luthor, uma coisa assim. É, Superman 76-77 e Superman Man of Steel 20-21. Então tem bem mais material que os americanos consideram no TP dessa fase, né? Então não dá pra dizer que essa fase tá publicada em formato americano no Brasil, porque não tá. E uma curiosidade sobre esse pôster, essa imagem que a gente está comentando, é que logo depois do cortejo fúnebre, na frente do cortejo, aparecem alguns heróis que estavam em evidência na época, né? O Azrael, o Capitão Marvel sendo reinserido na DC, o Asa Noturna com seu segundo uniforme, um cara que eu acho que era o Predador. Teve uma identidade, até o Superman, né, utilizou essa identidade um tempo, né? É, mas depois ele virou outro personagem, né? E atrás do Jimmy Olsen estão dois gaviões, né? Gavião Negro e a Mulher Gavião, com um uniforme bem diferente, um uniforme vermelho com asas metálicas, que é um uniforme bem característico dessa época. Se você quiser saber por que os gaviões estão usando este uniforme, um uniforme bem diferente do que a gente está acostumado de ver eles nos quadrinhos, fique ligado num set de jagunços que tá chegando aí quentinho sobre Hulk World. Então, só aí um pequeno spin-off do nosso spin-off. E outra coisa, eu tô olhando aqui o pôster, é engraçado porque o pessoal reclamou do Dr. Destino chorando lá naquela edição especial da queda das Torres Gêmeas com os desenhos do Romitinha. O Darkseid tá com uma faixinha no braço de luto também do Superman, viu? Não, isso foi polêmica essa semana, né? Final de semana passada, e até hoje tava rolando, até o dia dessa gravação, a galera fazendo essa polêmica aí com o Dan Jury, né? Pra saber que porra é essa de Darkseid aí. Tem outras pessoas também que tá meio deslocado nessa imagem, né? Uma das imagens que eu não sei qual é que vocês estão falando aí, é posterior. Já foi, ele criou edição especial mais pra frente. Não é da época, não. Esse pôster tá no volume 1 do Encadernado da Panini, e ele tá citado assim: pôster promocional usado para divulgar a venda do Superman 75, arte de Jurgens e Breeding. Então, sim, eu tava errado. Esse pôster já saiu junto com aquela edição da Superman 75, que é a morte mesmo, quando o Superman tomba lá. Não, mas tá certo. Então, tá certo que o funeral não é a próxima. O funeral já é na sequência. O funeral é a próxima. O funeral é a próxima, sim. Ah, sim. Foi isso mesmo. From out of Afghanistan. A única coisa dessa história, além desse luto da Lois pelo super-homem, não pelo marido, né? Ou pelo noivo, a melhor parte é o luto dos Kent, né? Que mostra bem, assim, esse sentimento deles, que eles perderam um filho e não podem enterrar o filho, né? Não podem enterrá-lo e nem podem participar do funeral, né? Porque o funeral é um evento gigante lá em Metrópolis. Tem uma multidão, assim, atrás de uma cerca, e só vai os heróis ali no cortejo fúnebre e alguns poucos convidados. E eles não poderiam ir, né? Se eles fossem, ia ser só mais uma multidão e só ia aumentar a dor deles, né? A Martha, que passa muito esse sentimento de estar muito mal com não poder enterrar o filho, né? O Jonathan tenta consolá-lo, assim, do menos que pode, não deve desligar a televisão, sabe, tá fazendo outra coisa, mas isso é muito foda, sabe? Esse coisa dele não poderem enterrar o próprio filho. E, na verdade, vamos comentar o que tá no Encadernado da Panini, que é o que o pessoal vai conseguir ler mais fácil, porque é um tanto quanto difícil achar a minissérie da Abril. A única história que tá completinha dessas edições que a gente citou é a Adventures of Superman 500, que foi uma edição especial, por ser o 500, né, da revista. Uma arte bem, olha, muito qualificada do Doug Hazelwood, do Tom Grumet, que a gente já comentou que a gente gosta bastante dele, né? O Doug Hazelwood, ele fazia a arte final e as rachuras, e ela é mesmo toda rachura. Assim, que mostra o Jonathan Kent num plano etéreo, encontrando o que seria o espírito do Superman e ajudando, de certa forma, a guiar ele pra voltar, né? O Jonathan ainda tá tentando voltar. O Jonathan tem um infarte, depois de ler no jornal que o corpo do Clark sumiu, e aí ele só lê no jornal, assim, você só vê ele largando o jornal e caindo no chão. E ele tá no hospital, ele tem toda essa experiência extra-corpo, né, nessa dimensão que eles não dizem o que é. E aí que o Superman e o espírito do Jonathan encontram aquele demônio, a Lady Blaze, que tá tentando se apossar do espírito do Superman, e acaba encontrando aquela outra personagem, a Kismet, que seria um personagem muito parecido com a Eternidade da Marvel, né, inclusive o estilo de representação dela é igualzinho, ela é vazada e você vê o universo no corpo dela, né. Mas eu acho que é só isso que realmente tem de consequência dessa história pra mitologia do Superman, né? No final da história, o Jonathan acorda e diz: ah, eu trouxe o Clark de volta. E aí já corta para as primeiras aparições dos quatro Superman que surgiriam na fase do retorno, do Rain, né? Que eu me lembre, essa Blaze e a Kismet, elas foram usadas na fase do Superman elétrico, que é depois do casamento, e também naquela fase que aqui ficou como o reinado do Superman, o reinado do Super-Homem, que é quando o Super-Homem meio que, ele tá possuído por um parasita, uma coisa assim, e ele decide colocar um monte de robôs Superman pra vigiar a Terra 24 horas por dia, né? Dessas participações da Kismet e dessa Blaze, mas eu acho que é isso, né? O que me marcou mesmo. Ah, e o curioso é que essa história que eu tô mencionando, da Adventures 500, ela não tá naquela minissérie da Abril. A Abril lançou um outro especial que tinha essa história, que inclusive usa a capa dessa edição 500, que aí ficou Super-Homem Além da Morte aqui no Brasil. A Panini publicou como Vida Após a Morte. Esse da Abril, em formatinho, ele tem 100 páginas, né? E saiu aqui em junho de 94. Ou seja, entre o fim do funeral e esse especial, teve mais um mês de intervalo das publicações aqui. Sempre teve esse delay, né? De um mês, dois meses, entre cada fase da morte do Super-Homem. E isso que você falou, né? Da apresentação dos quatro Super-Homens que vão aparecer no retorno. É um backup, né? Ele saiu nessa mesma edição, nessa edição 500, né? São quatro historinhas pequenininhas, né? 3-4 páginas. Isso, ela já é uma edição dupla, né? Ela é uma edição que já tem lá fora 44, 50 páginas, e aí eles já aproveitaram pra fazer um preview, cada um com um time criativo que viria a assumir, né? De cada um do Superman, então... Se a Panini tivesse publicado o funeral completo, esses backups seriam o final do volume 1. Aí ficaria melhor, né? Porque o volume 2 seria somente o retorno. E o retorno tá quebrado, né? Nesse encadernado da Panini, né? Ou tá comecinho no encadernado 1, e o resto todo no canal 2, né? Ficaria bem melhor se terminasse nesse primeiro. os previews, esses previews da Adventures of Superman 500 e a primeira edição, a Superman 78, Superman Man of Steel 22 e Adventures 501, a Action Comics 687. Elas estão nesse volume 1, que é a primeira edição de cada um dos quatro Superman, né? No volume 2 já começa realmente, já é, eles poderiam ter lançado tranquilamente um volume para a morte do Superman, um volume para o funeral para um amigo e um volume pro retorno do Superman. Eu acho que eles optaram de lançar assim dois volumes para a morte para aproveitar, né? Achar que tudo é a morte, que é o que interessa. Na verdade, eu tô olhando aqui, eu tô com as minhas duas edições aqui na estante. É capaz deles terem feito essa... A gente não tem nem como saber se essa... Quer dizer, até tem como saber. Eu acho que isso não foi nem coisa da Panini. Eu acho que talvez tenha saído dessa forma lá nos Estados Unidos. Esse é o americano, porque... Isso, porque a edição, o volume 2 é mais grosso que o volume 1. Então, se eles tivessem feito isso e colocado essas histórias no volume 2, ia ficar bem desequilibrado. O volume 1 ia ficar bem mais fininho, mesmo se eles publicassem funeral completo, e o volume 2 ia ficar bem maior. Então, talvez tenha sido isso, tenha sido essa a estratégia. É, foi uma decisão comercial, mas os puristas como nós acham ruim, né? A vantagem é que não é edição definitiva, né? Vai que quando eles pensarem um dia em lançar a definitiva, saia com todo o funeral. Até porque já perderam a oportunidade, né? Porque a gente tá gravando, a gente falou no primeiro programa, sobre a morte, a gente tá gravando isso agora porque em dezembro, janeiro, né? São 25 anos da morte do Super-Homem, né? Então já perderam a chance. Não é a definitiva, mas vai ser por muitos anos até alguém achar que precisa revisitar isso, né? Não tem esperança de ver. No máximo, assim, aqueles lendas, sabe? Lendas da DC, funeral para um amigo, mas eu acho que não. Esse Além da Morte, assim, perto desse funeral, como ficou arranjado pela Panini, ela é a melhor parte, porque ele mostra essa ligação do Clark com o pai, né? Isso ficou muito bonito, assim, eu gostei muito. Não soa piega, não é uma coisa, sabe, aquele drama bobo ali, gratuito, o pai morrendo, buscando o filho. Ficou muito legal, o drama ficou muito, muito convincente. É, e ela é engraçada porque ela fica bem... Ela se destaca mesmo, né? Porque ela é o meio do que seria essa história, né? Ela, como ela era comemorativa, ela é, na verdade, ela não é nem o fim, né? Ela é o meio do que seria a história que o encadernado tá contando, porque já depois já vai pros previews. Ficou estranho essa opção, assim. Poderia ter publicado só essa edição, então, se era por isso. Deixasse... Não saísse por aí dizendo que publicou funeral para um amigo. Sei lá. Eu tô meio bronqueado com isso. Vai pegar o dinheiro de volta do encadernado. Cara, eu tenho o primeiro ainda. Eu tenho o de 2009. Eu só fui ver isso agora, sabe? Tava lacrado também, é? É, não. Eu não tava, não tava. Eu comprei anos depois, na verdade. Acho que foi 2015 que eu achei perdido numa banca esse encadernado e tava esgotado. Consegui um preço bom, porque ele tava meio rasgadinho ali na lombada. E aí comprei pra porque é Morte do Superman, é uma história que eu gosto e tal. Mas eu não ia reler, porque eu já tinha lido, acho que já li umas 10 vezes na minha vida Morte do Superman. Sabe? E é isso aí, né? Tá bom? Chega. Já estamos aí. Pra quem não sabe também, eu falei que são 25 anos da morte do Super-Homem. 2018 é o ano do Super-Homem, né? Porque está completando 80 anos de existência. Então, esses podcasts também que nós estamos fazendo, né? Vamos tentar lançar aqui um pilha de gibis por mês somente dedicado ao Super-Homem, para aproveitar essa data. Lá no Arte Final, acessa lá www.artefinalhq.com.br. Vai ser sempre alguns textos sobre o personagem. Vai ter um set de jagunços também especial. Belíssimo. E é isso aí. Valeu, amigos. Valeu. Muito obrigado e o Superman merece. Até a próxima. Tchau. Tchau.